VHS Podcast. Vilões, heróis e sarabulho. Ela é o Predadora. O Holocausto Canibal também. É o Predadora. Também podia ser o Predador, sim. Sim, tem ali um... uma espécie de insectoide extraterrestre, não é? Aracnide! Aracnide! Paulo! Eita. Ai, pera, vai acontecer qualquer coisa? Não aconteceu uma nada. Uma cena final? Não, era só com não, era só abrir olhos. Ah, um filme sci-fi realizado pelo Jack Shoulder. Um filme sci-fi low budget diretamente para vídeo? Quem Epa, diria? Não mas... temos feito nenhum destes, não é? É verdade, mas se é do Jack Shoulder, é de certeza algo a ter em conta. Já me vais ter de falar nesse Jack Shoulder, Paulo. Sim, eu acho então, que tenho um eixo preparado para o Jack Shoulder. Temos eixo? Temos eixo. Ok, então não há muito tempo explorámos aqui no VHS um dos muitos cogumelos que brotaram na era de ouro do DVD direto para vídeo, chamado Shark Hunter, ou Caçador de Tubarões. Como a casa do Paulo é praticamente feita de argamassa e DVDs, sim, que compra a 1€ nas caixas da Vorten... E que, caixas da Vorten? Já me deixei das caixas da Vorten há muito tempo. E a quem a loja agradece profundamente... É mesmo videoclubes que têm aquilo já encaixotado e que só está a ocupar espaço e tá precisa bem, pá, de ocupar espaço. Eu queria dizer aqui uma piada, pai. Então vá, estraguei-te a piada, desculpa lá. A piada era que as lojas agradecem-te, pá. Quando tu apareces lá para comprar DVDs a 1€, os gajos dizem, olha, Paulo, é hoje que escoamos esta merda. Bom, tá certo. Voltando aqui ao Aracnide, que é, no fundo, mais um brutar dessa linha de montagem de Brian Usna, o produtor que descobriu a mina de produções low budget ali em Espanha. É verdade. O realizador é Jack Shoulder, um tipo com carreira no cinema de terror mais ou menos obscuro, e descreve-o como sendo o pior filme da sua carreira. Não... E que hoje vai ter aqui um eixo dedicado... E está tudo dito. A carreira do homem vai ser observada ali pela luneta do Paulo. Exatamente. Fruto da obra do acaso, temos hoje como convidado Carlos Gonzalez. Ele é o diretor de fotografia do filme, a conversar comigo daqui a bocado. O Charlie. Quando lhe lancei o convite, a expressão dele foi... Mas porquê toda a minha carreira? Porquê? Eu já nem me lembrava desse filme. Se calhar tenho que o ver outra vez. Ele disse-me isto no e-mail. Porquê muito esse fixe. Filme? Mas porquê? Esse filme anda-me a perseguir. Ok. Opa, pronto. Porquê é que nós estamos... Isto tem título... Para já, isto tem título em português? Epá, eu acho que não. Acho que tu é tens mesmo o DVD. Tens o DVD? Tenho o DVD. E não tem título em português na caixa? Não, acho que é Aracnid. Eles assumiram mesmo o título Aracnid. Original, ok. Sim. Porquê é que estamos hoje a falar nisto? Opa, estamos a falar nisso porque tu falaste, precisamos de ir vasculhar aí ao fundo do baú, o que é que tens para aí? Pronto. Não, eu acho que tu te debruçaste na casa de banho e tinhas este DVD entalado entre a sanita e o lavatório. É possível. Esse e 200, não é? É possível. Eu às vezes engano-me, vou para pegar num rolo de papel higiênico e às vezes apanho num sai DVD. Sai-te um filme do Rick Bota ou do Filipe Mora ou uma coisa assim. Exatamente. Sério, que referências mais obscuras. Mas e o Jack Shoulder era daqueles gajos que era uma... Os trabalhos dele eram uma presença constante no Fantasporto. E para mim é... Eu quando vou para ver este filme, eu desconhecia que este filme estava a ser produzido, ou que tinha sido produzido, e vejo a capa do filme, e realizado pelo Jack Shoulder e produzido pelo Brian Usna. É lá. Há aqui qualquer coisa. A combinação com o Brian Usna nos tempos que correm não é das melhores. Mas sendo o realizador o Jack Shoulder, eu assim, bem, pode ser que haja aqui qualquer coisa. Pá, criou-se-me ali alguma expectativa. É pá, que é uma expectativa que logo nas cenas iniciais, é pá, tu percebes logo na montanha russa descendente que não para de descer, que vem por aí afora. Mas o filme começa logo em grande, não é? Lá começa com logo nave, com... Pá, uma nave extraterrestre... Horrível. Então, basicamente, isto é a história de uns aracnídeos extraterrestres que aterram na ilha de Guam para infestarem de parasitas a Micronésia. Pá, uma vez, quando estive em São Francisco, falei com um tipo... Que era da Micronésia? Que era de Guam. E eu, na altura, nem sabia o que é que era. Mas e eu que era quando... isso? Isso é uma pastilha elástica? Yeah. ou não é tipo guano, que é cocó de guano, macaco, guano apes. Guano apes, yeah. E quando estava isso, a ver o filme... Isso e agora fez-me lembrar o Ace Ventura em África, pá. Quando o gajo está lá a lamber as tigelas e dizem que é guano. O guano, yeah. Mas pronto, isto para dizer, quando eu estava a ver o Aracnídeo, pá, quando a gaja entra lá no hospital e tem lá Guam Hospital. E tu, uma referência à minha vida. Eu tirei uma fotografia com o telemóvel e mandei pelo Facebook ao gajo. E o gajo perguntou, então, mas que filme é esse? E eu tipo, epá... Essa porcaria provavelmente foi gravada em Guam, pá. Oh, pá, foi, aquilo foi gravado no México. Yeah, uma coisa, ou isso, não, acho que foi no México. Ele acho que foi gravado no México. É possível. Fiquei com um bocado de vergonha de ter de explicar ao gajo que sim, que filme o filme era foi gravado em Barcelona, em estúdio, e depois a cena exterior foi no México. Que, opá, para o filme que é, eu tenho que tirar o chapéu a uma coisa. Os gajos pelo menos foram filmar isto para a floresta, não é? Pelo menos, percebes? Pelo menos esse aspecto está... Podia ter sido no meu quintal, pá, que ia dar o mesmo resultado. Pá. Opá, não, acho que não. Acho que não. Aquilo nota-se que é na selva e pelo menos... Fizeram, Daniel, pelo menos tiveram esse esforço, caraças. Nem isso salvaria o raio do filme. Basicamente, aquilo é uma expedição que vai ao encontro da origem do surto, da infestação destes aracnídeos. Que andam a atacar pessoas, não é? Mas ficam lá encalhados por causa de um CGI muito manhoso que não mostra a queda do pequeno avião onde eles tinham. Nem interessa para nada. Caiu, pronto. Pois, exatamente. Não é o Lost? O Lost também começa... O Lost, quando começa, já o avião está despenhado. Tu nunca vês o despenhamento, propriamente dito. Não. Nuns episódios mais à frente, tu vês os flashbacks deles a recordarem-se. Vês avião. A cauda a cair. Ah, pronto. Mas é tudo muito vá. É assim tudo muito. Opa, pronto. Televisivo, não é? É tudo muito televisivo. E então, eles vão sendo apanhados na teia de uma nova espécie alienígena mutante. Literalmente. Basicamente, está criado o cenário para um grande filme sci-fi, certo? Yeah. Como diria o Schwarzenegger no comando, wrong. Right? Wrong. Então, Alex Reed e Chris Potter são os desconhecidos cabeças de cartaz desta microprodução. Secundarizados por atores locais, espanhóis, o filme é falado em inglês, com o objetivo de vender o filme no mercado internacional. E é aí que o Brian Usna é o rei, porque ele... Pois consegue pegar nesta coisa, neste embrulho que o gajo aqui faz, e vai aos mercados internacionais e consegue vender esta porcaria toda. Estás a perceber? Porque é falado em inglês. Vender a banha da cobra, não é? E tem uns nomes de cabeça de cartaz em inglês. E tem uma capa fixe, não é? A capa, não sendo extraordinária, vende, sim. Bem, eu à partida sabia que isto não seria um grande filme. Mas que também não seria propriamente um desperdício total da... do meu tempo, epá, e de facto tinha aqui alguma expectativa. As tuas francas esperanças em maus filmes deslumbram-me, Paulo, sério. É verdade, até a minha é inacreditável. Pá, mas a verdade é que o Arácnido é uma monumental bosta, pá, e com algumas pintarolas coloridas para decorar o ramalhete. É que não há nada que salve esta deprimente tentativa de fazer um filme de terror sci-fi, de ir parar ao fundo meia tara. A representação... de todo o elenco, ganhava o primeiro prémio num concurso de homem-estátua. O argumento é ridículo, a realização é totalmente desinspirada e levamos com um CGI que parece ter sido fabricado no Movie Maker. Pá, mas olha lá, a aranha é animatronic. Tem partes, os gajos jogam, tem partes animatronics, os close-ups, e depois tem os planos mais abertos em que é CGI. E não curtes a aranha animatrónica? Epá... Não, já vi que não. Não há um único frame neste filme todo que eu possa dizer é pá. O que é que tu o mesmo que é que tu pausado achaste... que eu tenha gostado. Há lá uma cena muito fixe. Não é daquele género que é um tão mau que se chega a ser bom. Porque é de facto terrível. Pois fica ali naquele maravilhoso. É terrível. Mas tem uma boa cena. Tem uma cena que eu gostei muito. Qual? Que é, há lá um gajo, um militar que está doente, não é? Ah, e depois sim. Está na cama e se começa a contorcer e saem umas bicharadas do olho. Esquece. Mas a interpretação dele é tão má. É pá, esquece. Ah, eu gostei. Eu gostei da cena. Mas é aquele gostar do quão ridículo o gore pode ser, não é? Mas está engraçado. Agora pelo menos surpreende, essa parte está fixe. Surpreende-te com isto. É pá, para mim é uma surpresa, para outras pessoas pode não ser. Quem viu o filme, ou quem chegar a ver o filme, pensem nisto que eu vos vou acabar de dizer. O filme foi nomeado para melhor filme no Fantasporto em 2002 e melhores efeitos visuais no DVD Premiere Award. É verdade. Pronto, este filme okay. teve duas nomeações. Epá, mas pronto, DVD Premiere Award, pronto. Epá, é o que percebes? É. Mas no Fantasporto em é dentro 2002, daquele epá, 2002, o Fantasporto estava ainda na sua melhor forma. Opa, mas olha tinha lá, nesse ano, por acaso, o Jack Shoulder não foi ao Fantasporto ou a outro gajo qualquer ligado não ao filme? Não faço ideia. Ou o Brian Newsner. Ideia, porque isso é provável ideia. Que eles tenham atribuído o prémio só para deixar o homem feliz. Em 95, acho que o Brian Newsner esteve lá com o Fausto. Agora depois não sei. Eu tenho o DVD e nos extras há lá algumas entrevistas ao elenco principal. É lá. Que dizem estar entusiasmados com esta oportunidade de poderem trabalhar num filme de ficção científica com o realizador Jack Shoulder e com o grande produtor Brian Usna. Opa. Duas lendas da série B. Yeah. É incontestável, isso é verdade. É tudo um facto. Eu, no lugar deles, estaria de igual forma entusiasmado com essa perspectiva. Epá, o Brian Usna é tão só o gajo que produziu e gostavas de ver a cara o desse Reanimator, todo. O Sor Malefic. É isso mesmo, epá, mas Daniel, é precisamente isso. Ele, o Brian Usna, desde que se radicou em Espanha há duas décadas para produzir pérolas de baixo orçamento diretamente para vídeo como o Dagon, o Rottweiler, que já aqui foi abordado no VHS, e o Beneath Still Waters e o Amphibious 3D, epá, são coisas... Pá, o que é isso que estás para aí a dizer? Não, são produções do estúdio do Brian Usner, são tudo produções que são feitas com um único objetivo, que é produzir ao mais baixo custo para ganhar uns cobras. Uma das pessoas que este Brian Usner foi buscar... Tem-se ocupado nos últimos anos como diretor de fotografia num porradão de séries de televisão americanas, mas a série B não é de todo estranha para ele. Ele cresceu nos anos 90 a colaborar em filmes como Mutant Species, Mercenary 2 e conheceu o realizador Jack Shoulder com Wishmaster 2. O Mercenary 2 com o nosso amigo... Esse mesmo. O Olivier Gruner? Exatamente. Ah, então mas isso... Isto é um salto quântico em relação aqui ao Arácnido. Pô, se quiseres lhe chamar isso, pode ser. Falei brevemente com Carlos Gonzalez, diretor de fotografia de Arácnido, e que, tal como nós, reconhece que o filme é a bosta que é e que um tipo, quando é novo, tem que fazer pela vida. Vamos ouvir o Carlos. A seguir, vamos passar aqui o clipe da conversa que eu tive com ele agora há dias. A seguir, temos... uma lista que eu fiz de outros filmes bastante conhecidos e outros nem por isso, que envolvem aranhas. Portanto, se vocês sofrem de aracnofobia, tem aqui uma boa lista de filmes para ver e não mais dormir. Começaste logo com o título de uma. E ficar inquietos e cheio de comichão na pele. E o Paulo ainda vai fazer um ex, ou seja, ele vai recordar a carreira desse mítico realizador, LOL, chamado Jack Shoulder. Mas por é um isso... ex curtinho, atenção. É curtinho? É, tá bem. A carreira okay. Não é assim muito longa. O último foi grande, portanto agora compensas que é mais pequenino. Exatamente. Então vá, até já. Olá, Carlos. Bem-vindo ao VHS Podcast. VHS. O VHS. Ok, let's keep speaking in English. I think it's better for both. I don't know how your Portuguese is, but... Okay, Carlos, this could come as a naive question, but I still have to do it because I know a lot of people don't have a clear idea. What's the difference between a cinematographer and a director of photography? Not much. It's pretty much two different names for... the same thing. The same thing, yeah, you know, the... director of photography, cinematographer basically makes the director's vision come true on the screen. Mm-hmm. So you work with the director with the look that they want, you read the script, you start preparing, you know, with a movie, for example, like Arachnid, there's a special effects involved, there's an animatronic creature, so you shoot some tests to see what's the best way to light it, what's the best way to shoot it, the better angles, and all that. But essentially, it's pretty much the same thing. So as I said, what brought this call is Arachnid. You were a cinematographer on this movie, but it's been 16 years So when we talk about Arachne today, what memories do you have from it? Craziness. Yeah. You know, with all these sort of B movie types, you know, you're always trying to make a lot with very little money. Mm-hmm. And you know, in Arachne specifically, they actually spent most of the money on the spider, which is very expensive. It was well, I'll give you a little bit of the history of the movie. The movie was made by Spanish producers. Mm-hmm. Brian Usna, I think, right? Brian Usna, but it was really a Julio Fernandez from Filmax. Uh-huh. They created a label called Fantastic Factory. Yeah. That would make, you know, genre movies. And then they brought Brian in to sort of oversee the operation. So this was movie was shot partly in Spain and partly in Mexico. Yeah, a lot of exterior locations for a B-movie, right? Yes, yes, there were a lot of exteriors. You know, it was this script, you know, it was all the jungle. And actually, I think that the production design, Llorens, the designer, he did a very good job. I think, you know, for the money he had, the movie had, you know, a certain look. The money was spent in sort of the right places. But, you know, you're always shooting very fast, which is not necessarily the best thing when you're shooting effects and animatronics. You really sort of want to take your time and kind of, you know, make it as good as possible. Can you shed a little light on that opening sequence with the alien, I guess? Because it's probably the most confusing part of the movie. Well, you know, I was trying to think about that a little bit, and you know, the weakest thing of the movie is the script. Uh-huh. You know, the script was, from the moment that I read it, I was like, you know, and that is really was never explained. Even in the script, it was sort of like nobody really kind of knew. The director who I had worked with before. Yeah, Jack Shoulder, yeah. So, unfortunately, my guess is as good as yours. Okay. You know, it seemed like it was some kind of alien that then turned into a spider. Because then there was this sort of alien that comes out in the jungle. Yeah, I was imagining maybe the alien was carrying that kind of spider thing on the ship. I don't know. <It's>... Who cares? It's about the spider. Yeah. Well, I have to be honest with you. This is one of those B movies. I'm sure you were aware of it, that people like to laugh about the special effects and all the cheesiness about it. How do you feel about it? Because I'm sure you stumble on this movie every day or another, someone speaking about it on the internet. You know, honestly, it's, you know, I was very young when I did that, and for me, it was an opportunity, you know, to shoot something. So I didn't really care. Yeah. I just wanted to shoot, you know. It was, you know, I started shooting feature films when I was 26, and it was sort of thanks to these type of movies, because there were so many, you know, like I worked with Roger Corman, and, you know, in the studio in Venice, they would make one movie every month. I think maybe if I was the director, maybe it would bother me more, you know. You know, Jack Shoulder, there's a quote from him saying that he just did this movie for the money. He says this is his worst movie from his career. Do you feel the same way? It's up there, yeah. It's up top three. Do you keep a good relationship with Jack Shoulder, the director? You know, I haven't seen him in a long, long time. I think he's kind of retired. I don't think he made very much after Arachne. I don't remember. Yeah, he's kind of... Yeah, and then I think the last I heard was that he was teaching in a film school, somewhere in North Carolina or somewhere in the US. Thank you very much for having this little chat with me. Thank you very much. Thank you for having the time to speak with me. Absolutely. Okay, okay. Carlos. Bye. Okay. Estamos de regresso. Vamos então aqui lembrar outros filmes com aranhas, Paulo. Vamos a isso. Estou então, curiosíssimo para ouvir os títulos que tu desencantaste por aí. Vamos começar então com Eight-Legged Freaks. Ah, sim, sim. Em português, Tarados de Oito Patas. É de 2002. Eu nunca vi este filme. Eu vi, eu gosto bastante. Pá. Mas sei que é uma comédia, não é? Não é bem uma comédia, mas sim, mas tem muitos elementos de comédia. E é um filme que tem consciência de si próprio e, epá, e acho que tira proveito disso. Epá, vê-se muito bem. Eu acho que o CGI está muito bom para o filme que é. Epá, e depois o Arquette está muito bom também. É o David Arquette. David Arquette, sim. Epá, ele na altura ele acreditava que ele vinha a ser uma cena, não é? Ainda estava a ser catapultado pelo êxito do Scream. Este foi um daqueles filmes em que ele foi assumido como cabeça de cartaz. Yeah. Depois tenho aqui em 2013 um Spiders 3D. Opa, eu devo ter encontrado isto, mas eu não sei nada acerca deste filme. Eu também Spiders já me cruzei 3D. Com esse título, mas nunca vislumbrei tal coisa. After a Soviet space station crashes into a New York City subway tunnel, a species of venom spiders is discovered. Ok, é promissor. Bem, o que é que eu tenho aqui mais? Atenção. Sim. O António Sabato Jr. tem um filme que nós ainda havemos de falar aqui no VHS que se chama Bugs. Só isto. Bugs. Ok. E os insetos são muito aracnídeos. São muito na onda dos aracnídeos. Então pronto, é mais um palista. É um mais um palista também. Depois tenho aqui um mais antigo, é de 1977. Kingdom of the Spiders, em português, o Reino das Tarântulas. E tem o William Shatner a investigar as misteriosas mortes de animais numa localidade prestes... Em 77? Em 77. Pois, foi naquela fase pós-final das séries, da série original Star Trek e pré o início dos filmes Star Trek. O homem andava ali a fazer-se pela vida. Depois tenho aqui um chamado simplesmente Spiders. É de 2000, se não estou em erro. Yeah, 2000. Mete experiências com DNA e a NASA. E tem escrito From the special effects team who created From Dusk Till Dawn, Spawn e Wishmaster. E pronto. Tem uma sequela este filme. Não faço ideia de que é que se trata. O Spiders 3, o 3D não tem nada a ver com isso? Opa, eu creio que não. Mas vai na volta e ainda tem alguma coisa a ver. Mas pronto. Depois, 1990, Aracnofobia. É provavelmente o filme de aranhas mais conhecido. É uma referência. Foi um filme que me atormentou bastante na altura quando o vi, nos anos 90. Acho que atormentou toda a gente. Eu acho que até foi a estreia na realização do Frank Marshall, que era o produtor, um dos produtores, trabalhava frequentemente com o Spielberg e foi a primeira... Sim. Tem o John Goodman a fazer Exterminador de Aranhas, não é? Lá num papel assim meio estranho. É um papel fantástico. Yeah. É um papel fantástico. Pá, aranhas num resort de ski. Curtes? Ice Spiders, de 2007. Pois. Pois. Isso é muito Asylum já. Yeah. The Giant Spider Invasion, de 1975. Eu ando aqui a saltar entre filmes contemporâneos e filmes já da década do século passado. Sim, tu devias ter feito isso cronologicamente. Não, pá, mas assim tanto picas no Asylum, material direto para vídeo, como picas em clássicos quase a preto e branco, não é? Atenção, eu posso-te falar aqui de um de primeira linha, que não é um filme sobre aranhas, mas tem uma cena com uma aranha que me faz... Que é o Senhor dos Anéis, o Regresso do Rei, não é? Não, é o primeiro... Não, qual é que é? Aquele em que o Frodo é picado pela aranha, em qual deles? É no terceiro. Fogo. Isto até é criminoso, o que eu estou a ouvir. Sei lá, olha... Bem, posso voltar aqui às aranhas? Mais lixo. The Giant Spider Invasion, de 1975. Em português chama-se A Invasão das Aranhas Gigantes. Pá, e é um daqueles filmes de monstros com o charme da década de 70. Acho que já estás a ver do que é que se trata. Sim. Depois tenho aqui um de 55, é preto e branco, chama-se Tarântula. Sim. Opa, e veio... Eu já vi isso. Este filme veio à boleia dos avanços tecnológicos e da popularidade do King Kong. Sim. Eles basicamente filmaram uma aranha. Sim. Uma aranha normal... Mas só que sobrepuseram cenas reais, a aranha a andar, a caminhar e não sei o quê. Yeah. Uma curiosidade, é um dos primeiríssimos filmes, embora não creditado, de Clint Eastwood. Depois, para terminar a lista, tenho aqui um Tarantulas, The Deadly Cargo, de 1977. É um exploitation típico dos anos 70. E estás a ver o Snakes on a Plane? Sim, é com Tarantulas. É esta a minha lista. Ok, vamos então conhecer um pouco de Jack Shoulder. Vamos a isso, com mais um... Esse gajo! Pois é. Esse gajo! I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. E Jack Shoulder começou a sua carreira com o pé direito, realizando, imagine-se lá, Alone in the Dark. Mas calma, calma aí. Eu sei o que é que vocês estão a pensar, mas... És tu? Este é de 1982, não é a adaptação do videojogo de Overball. Ele foi logo convidado para realizar a sequela de Pesadelo em Elm Street, que eu confesso ser a que eu menos gosto de toda a série. Este é o Pesadelo em Elm Street gay, não é? Gay? Como assim? Tu não estás... Tu não... Eu sou um fã do Pesadelo em Elm Street. A tu e tu não sabes estou da história margem dessa que... cena. Tu não sabes da história de que o Pesadelo em Elm Street tem bué inuendos gay? Estou completamente à margem disso. Opa, vai investigar. Aliás, inclusivamente há um documentário. O documentário acho que se chama Never Sleep Again. É um documentário para aí de 3 horas que cobre os filmes todos do Pesadelo em Elm Street. Sim. E isso aí é fortemente referenciado. Logo desde o guião. E houve pessoas que. Por acaso, eu nunca vi esse documentário. Eu vi, foi todos os making-offs de todos os filmes. Sim. Esse comentário, por acaso, está lá na minha lista dos a ver, mas ainda não vi esse. Eu abri o IMDb... Mas não queres abrir aí um bocadinho a caixa de Pandora e revelar aí algum desses momentos? Eu vou-te só dizer que o trivia que me aparece logo aqui em destaque no IMDb, assim que abri a página do Pesadelo Elm Street 2. Portanto, está aqui a dizer que o David Shaskin escreveu deliberadamente noções homoeróticas no guião. O realizador Jack Shoulder... não fazia puta ideia. Está escrito. Opa, isto. E eu vendo o filme também não faço puta ideia, muito pá, sinceramente. Vê, se não subliminarmente não passou essa mensagem. Isto existe, opa, há lá uma cena de num duche. Ah, pera, já estou a perceber. Já estou a perceber. E há mais cenas. É assim, se tu vires o filme sem estares a pensar nisso, não notas nada. Não notas. Agora, se começares a pensar com essa perspectiva, sim, notas. Vais encontrar muita merda. Mas adiante, vá. O Jack Shoulder não sabia, pronto, era a questão aqui. Agora, aqui a questão para mim é o menos preferido da série, porque é um filme muito mais negro do que aquilo que é o mood, sendo que o primeiro é um filme de terror. Opa, e acho que o Freddy Krueger demora muito tempo a aparecer, não é? Está muito diferente a personagem. Ainda bem que depois no 3 e no 4 a coisa encarreirou novamente. Ia numa direção completamente distinta do primeiro filme. Não é bem, mas é quase um Halloween 3 na série do Halloween. Quase. Ok. Se bem que o Pesadelo em Elm Street tem os seus filmes estranhos no percurso. Sim, este não será um deles, mas não será só últimos, o único. O último Pesadelo em Elm Street e o novo Pesadelo também são filmes muito distintos. Yeah. Já com... Um dia falaremos nisso. Exatamente. Vá, continua lá a dar-lhe no shoulder. Então, ele ganha o prémio de melhor realizador no Fantasporto com The Hidden. Depois Tu tens tu devias ser convidado para trabalhar na organização do Fantasporto. Tens o arquivo todos os gajos mental. Eu cresci a ter o Fantasporto como uma referência daquele cinema que muitas das vezes nem estreava cá em Portugal. A única oportunidade que tu tinhas para o ver, ou então para o ver em primeira mão, seria no Fantasporto. Ele continua em crescendo, sempre com um pé nos géneros de terror, sci-fi e fantástico. Desta vez com Kiefer Sutherland e Lou Diamond Phillips como cabeças de cartaz em Renegades. Ele ensaia a extensão da humanidade no incrivelmente verosímil aos primeiros clarões da Aurora, que é um quase remake do Doctor Strangelove de Kubrick, mas sem aquela parte da ironia tão característica do Kubrick. E é um telefilme da HBO. Epá, mas é um telefilme que foi feito com um padrão muito acima daquilo que seria de esperar para um telefilme, especialmente em 1990. Onde é que tu estavas na tua vida para veres este filme? Epá, vai que... estava isto perdido é obscuro, num vídeo... mas obscuro. Não, não, não é, não é, não é que este filme acabou por ser uma referência de, daquelas casualidades e de probabilidades que poderiam levar à extinção da humanidade pela tal questão de daquelas falhas de comunicação entre, neste caso era na altura da Guerra Fria, entre o presidente de, dos Estados Unidos e o presidente da Rússia, e que ambos se iriam aniquilar apenas por uma questão de falta de informação. O James Earl Jones tem aqui uma prestação secundária pá, fantástica. Tem 7.1 no IMDb. Opa, o filme é mesmo muito bom. Confirma-se como um dos mestres do horror na série de cult Tales from the Crypt. E depois disse, entra em modo cruzeiro, assinando cada vez mais e mais trabalhos para televisão ou direto para vídeo. Desculpa, é... só para lembrar, isso, o Tales from the Crypt passou em Portugal na SIC às tantas da noite e chamava-se Histórias de Arrepiar. Exatamente. Em 99, temos um pequeno vislumbre do velho Jack em Wishmaster 2, que ele escreve e realiza. E depois disse, e com grande pena minha, é o esquecimento total. Até eu um dia andar a vasculhar o videoclube e encontrar um arácnido e chegar à conclusão que a decadência é total, não é? Ele tem aqui um episódio do Palpitações, da série Palpitações. Ei, pá, fez aqui pois, um episódio disto. Pois, e essa, a série foi tão mazinha, pá. Pois, eu nunca vi a série. Opa, pronto, eu não sei se já o disse antes neste podcast, mas o gajo assumiu num documentário que este Arachnid é o pior filme da carreira dele, segundo ele. O Jack Shoulder, não é? Sim, o Jack Shoulder. E diz que pelo menos pôde viver durante 6 meses em Barcelona. À custa disso. Opa, pronto. E hoje tenta não falar neste filme. Pronto, é isto. Pois eu compreendo, eu compreendo. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. Por acaso, o meu filho mais velho tem uma fobia a aranhas. E, quem e não, eu, não é? E eu levei-o há pouco tempo a uma exposição de aranhas que há no Exploratório em Coimbra, que tem aranhas dos 4 continentes. Uhum. A maioria são tarântulas. E algumas de grande dimensão, e nós há lá pelo menos umas 3 ou 4 que podemos pegar nelas. E afinal, o mais engraçado, o Pedro Cinema Xunga falou comigo e ele também foi lá com os filhos dele e também levou com. Mas isso é tipo para vencer o trauma? Não. Neste caso, com o meu filho mais velho era para ver se ele. E de facto funcionou, porque ele agora já não está tão receoso em relação às aranhas domésticas. As aranhas são nossas, como amigas. Como ele já viu aranhas bem maiores e sabe que as domésticas são muito pequeninas, já percebeu. Pai, são peludas, não é? E são peludas, aquilo acaba por ser tipo fofinho. Então tem que ir a essa exposição em Coimbra. Isso é onde? É no Exploratório em Coimbra. Exploratório em Coimbra, amigos. Vençam o medo das aranhas, porque as aranhas são nossas amigas. Verdade. Mas o mais engraçado, e uma coisa que eu não estava à espera, e o Pedro Cinema Xunga comentou isso comigo, foi que a senhora que lá estava a dar a explicação técnica dos animais, não é? De onde é que eram, da origem, se eram venenosos, se não eram venenosos, como é que caçavam, começou a falar de cinema. Começou e falou a falar... no aracnido? Não. falou assim... Pá, eu caía de cu se uma gaja de um... Pois, se ela falasse no aracnido... Oh, vai, exatamente. Sério. Mas falou do Dr. No... O primeiro filme de James Bond, em que há uma cena em que o Sean Connery está na cama e há uma tarântula que lhe sobe pelo braço acima. Ah, sim. E que essa cena teve que ser feita com um vidro encostado ao braço do Sean Connery. Como a Indiana Jones e aquela cobra nos Salteadores da Arca. Exatamente, eu também dei essa referência da cobra de ter um espelho, neste caso um vidro. É um velho, não é? Truque, não é? Um velho. Exatamente. Truque. O Pedro Cinema Xunga, ela falou dos Salteadores da Arca Perdida, mas julgo que foi da cena inicial com o Alfred Molina, em que ele tinha aquela coleção de tarântulas nas costas. Pá, essa cena é de caraças, yeah. Mas ela a mim só me falou na parte do Dr. No que o Sean Connery tinha um medo horripilante e recusou-se a gravar a cena. Ela também tem um catálogo de filmes com aranhas lá em casa para ir dizendo aos visitantes. É provável, e só acabou por gravar a cena porque quando teve que ser convencida a muito custo tendo um vidro a separar a sua pele das patinhas da aranha, a subir-lhe pelo braço acima. Mas olha, acabamos com a nota positiva, não é? Pá, que as aranhas não são más. Nossas amigas, é verdade. Mesmo as alienígenas... Mutantes. Mesmo as alienígenas. Então vá, tchau. Pronto, meus amigos, está feito. Foi um prazer, até à próxima. Até à próxima, tchau.